define o bonito. Conjunto de fatores sem sentido, abismo infinito, conflito não seja pré-definido. O silêncio é só um momento, não dá pra escrever todo sentimento. Pare mais um tempo, não ande sem movimento. Note que uns vão e vêm, descobrirá porque gritam não. Bom humor, tensão, pressão, horror, clima, confusão. Natureza pura, oh glória, ah, que beleza. Eu e você falhamos, somos natureza. Aí que mora a verdadeira riqueza. Falar é simples, viver é dureza. Vencedor aqui no pouco encontra, tenha certeza. Sigo aqui, não olho pra trás. Passou, já foi. Você me contar os erros que faz. Mudou nós dois. Amontou muita coisa à tua. Não pense na fé, só segura. Vive, imagina e atura antes que o nó vire cura. Agarra, agarre na minha mão. Não chame de medo sua solidão. Não morra não. O passado suja as vistas, sai do porão. É só um momento, não dá pra descrever todo sentimento. Pare mais um tempo, não ande sem movimento. Que pode ter natureza pura, oh glória, ah, que beleza. Eu e você falhamos, somos natureza. Aí que mora a verdadeira riqueza. Falar é simples, viver é dureza. Vencedor aqui no pouco encontra, tenha certeza. Sigo aqui, não olho pra trás. Passou, já foi. Você me contar os erros que faz. Mudou nós dois. Define o bonito, conjunto de fatores sem sentido, abismo infinito, conflito não seja pré-definido. Sigo aqui, não olho pra trás. Passou, já foi. Você me contar os erros que faz. Mudou nós dois. Sigo aqui, não olho pra trás. Passou, já foi. Você me conta dos erros que faz. Mudou nós dois.